Elas são tudo aquilo que eu sempre precisei. Conceição e Rosane, mulheres que sempre amarei. Minha querida vovó, minha querida mamãe, para cada uma desejo mil brindes com taças de champanhe. A avó que me criou, a mãe que me acolheu. As que falam, vai com Deus, para um ateu, digo amém, pois sei que as palavras vêm da paixão. Este amor vai além de crença e de religião. Uma mãe dona de casa, que faz bico em momentos. Uma avó cabeleireira, trampando em dois salões ao mesmo tempo. Ensinaram-me a lavar louça sem reclamar. Se estiver suja, é porque tinha com que se alimentar. Para vocês, fiz essa canção especial. Duas grandes guerreiras, meu alicerce maternal. Cada lição me fez entender. Sem histórias para dormir, só histórias para viver. Inspiração que vem de vivência e vassouras. Transpiração que vem de tendência e tesouras. Hoje moro sozinho, porém até meu jazigo, no meu peito, eu as levarei comigo. Mães de maio, pois eu sou uma revolução. No silêncio, elas ouvem minha imaginação. Penso em vocês em todos os instantes, para compor os poemas antológicos do Gantz. Duas estrelas ao alcance das mãos, o suficiente para ser a minha constelação. Ser ou não ser, eu sei que elas são. Só sei que nada sei do que se passa no coração.